Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Busquemos juntos o poder do Criador. Se encontra na mão do seu tocador. As doenças, fome e guerra anunciam para os crentes que é a volta do Senhor. Igreja de Igreja fiel.